pede para mim um trabalho a realizar nesse mundo tão vil e pecador. É pregar o evangelho ao tão pobre e infeliz, que merece amor e paz, perdão e ser feliz. Eu não sei por que há tantos que não querem arrepender, se no céu só pode entrar quem em Jesus Cristo crê. Um conselho de amor dou a quem quer receber: se quiser entrar no céu, é preciso obedecer. Há pecados neste mundo que eu não posso entender, só Jesus é quem os pode perdoar. Foi por isso que morreu em uma sangrenta cruz, e voltando para o céu, pôs nas trevas uma luz. Eu não sei por que há tantos que não querem arrepender, se no céu só pode entrar quem em Jesus Cristo crê. Um conselho de amor dou a quem quer receber: se quiser entrar no céu, é preciso obedecer.